entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. Jornal é Notícia. Já está em tramitação no Senado uma proposta de emenda à Constituição que pode alterar as regras de aplicação mínima de receitas pela União e pelos estados e municípios na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Hoje, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem investir no setor ao menos 25% de sua receita de impostos, incluindo o valor recebido a título de transferência. Não podem ser computadas nesse cálculo as despesas com os programas suplementares de alimentação escolar e assistência à saúde, que são pagas com verbas de contribuições sociais e outros recursos do orçamento. Para o autor do texto, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, essa regra é injusta, especialmente quando se trata de gasto dos municípios com alimentação escolar. A ideia é que os valores usados pelos entes da federação com alimentação escolar possam ser classificados como gastos mínimos com educação. Mas a proposta vai além e permite o uso de dinheiro público para ampliar a concessão de bolsas de estudo, com o objetivo de contemplar também a educação infantil. Também queremos permitir bolsas para educação infantil quando não tiver vaga em creche pública. Uma realidade que muita gente vive. É uma medida para valorizar a educação, ajudar as famílias e garantir um futuro melhor para as nossas crianças. O senador também informou que, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2023, há no Brasil uma demanda por creches de 2,3 milhões de crianças, o que representa um impacto de R$ 43,9 bilhões de reais para os cofres municipais. Jornal é Notícia. Publicada pelo Ministério da Educação, a nova Política de Educação à Distância estabelece que nenhum curso superior poderá ser ofertado integralmente de forma remota. Graduações em áreas como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia passam a ser obrigatoriamente presenciais. O governo alega a necessidade de atividades práticas para uma formação de qualidade. Para os demais cursos, o decreto determina que no mínimo 20% da carga horária seja cumprida presencialmente ou com atividades síncronas com mediadores, ou seja, com aulas ao vivo. Além disso, todas as avaliações deverão ser feitas de forma presencial. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o objetivo é assegurar qualidade na formação dos profissionais. Mas sabemos a importância da educação à distância, que facilita a vida das pessoas, do trabalhador, mas queremos garantir qualidade na formação desses profissionais que vão para o mercado de trabalho. São enfermeiros, são médicos, são engenheiros. Precisam ser bem informados. Então, estabelecemos regras, disciplinamos o funcionamento de cada curso, criamos um modelo semipresencial, possibilita parte ser presencial e parte ser à distância. No Senado, parlamentares reconhecem a importância do EAD, especialmente em regiões com menor oferta presencial, mas defendem a adoção de critérios para garantir a qualidade. O senador Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que é necessário o equilíbrio entre o uso de tecnologia e a aula presencial. Para a área de saúde é importante ser presencial, o que não significa que não terá tecnologia. É evidente que tem que utilizar as ferramentas tecnológicas, mas presencial. Os demais cursos também têm que ser avaliados. Tem que ter um acompanhamento, uma fiscalização de educação à distância. É um instrumento importantíssimo. O interior do Brasil tem muitos problemas de infraestrutura, de escola, né? Então também não podemos radicalizar com relação à educação à distância. As instituições de ensino terão até 2 anos para se adaptarem às novas exigências. Os estudantes já matriculados poderão concluir os cursos no formato EAD. Jornal é Notícia. Os senadores lamentaram a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido internacionalmente pelos registros de temas sociais e ambientais em sua obra. Nascido em Aimorés, no interior de Minas Gerais, ele formou-se em economia e foi trabalhando para a Organização Internacional do Café, em Londres, depois de se exilar por causa da ditadura militar, que iniciou-se na fotografia, retratando as paisagens da África em viagens a serviço. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, afirmou em suas redes sociais que o fotógrafo capturou a alma humana com sua lente, revelando dores, beleza e esperança. Também do PSD, a senadora Elisiane Gama, representante do Maranhão, disse que a morte do fotógrafo ocorreu na semana em que o Senado aprovou a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, uma proposta que, na opinião dela, representa um retrocesso. Elisiane Gama lembrou ainda que, durante sua vida, Sebastião Salgado também plantou mais de 2 milhões de árvores. Já o líder do governo, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Brasil se despede de um dos maiores nomes da fotografia mundial, ao destacar obras como Êxodos, Gênesis e O Sal da Terra, que, segundo ele, revelaram ao mundo histórias de dor, resistência e esperança, sempre com um olhar profundamente humano. Presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, também lamentou a morte do fotógrafo, que retratou o cotidiano dos trabalhadores. A captação da imagem tinha um quê de poesia? Era como se ele se debruçasse sobre as câmeras e captasse aquilo que vai além das câmeras. Só que a fotografia dele é tão perfeita nesse aspecto que ela consegue englobar. Ela não retrata só o exterior. A fotografia dele é uma história, é uma poesia. O livro que eu tenho dele é justamente a fotografia de trabalhadores e trabalhadoras. Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira aos 81 anos em Paris, na França. Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. Mais 103 brasileiros repatriados dos Estados Unidos desembarcaram nesse sábado no Aeroporto Internacional de Fortaleza. São 90 homens e 13 mulheres, mais de um terço entre 18 e 29 anos. Três deles têm restrições com a justiça brasileira e por isso foram mantidos sob custódia da Polícia Federal. Após essa primeira parada, 76 deportados seguiram para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, em um avião da Força Aérea Brasileira. Desde fevereiro, o Brasil recebeu 783 repatriados em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente dos Estados Unidos. O Ministério dos Direitos Humanos integrou a operação interministerial para a recepção dos brasileiros. O acolhimento contou com estrutura humanizada por meio do apoio da Polícia Federal e dos Ministérios da Saúde, Justiça, Relações Exteriores, Defesa, Desenvolvimento e Assistência Social, além dos governos do Ceará e de Minas Gerais. Os repatriados receberam kits de higiene e alimentação, apoio psicossocial e acesso a serviços públicos essenciais, como Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Defensoria e Atendimento Consular. Aqueles que não tinham onde ficar ao desembarcar no país, foi disponibilizado um local de acolhimento provisório. As passagens de ônibus para o retorno às cidades de origem também foram custeadas em uma parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. 10 mil jovens e adultos interessados pela área de tecnologia da informação poderão se inscrever em cursos gratuitos e presenciais por meio do programa Bolsa Futuro Digital. A iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é voltada para pessoas sem conhecimento prévio, mas com interesse em iniciar uma carreira front-end, ou seja, para visual de sites, ou back-end, que trabalha a parte interna e a lógica de programação. Um dos objetivos é suprir uma carência do mercado. De acordo com as associações das empresas de tecnologia da informação, comunicação e tecnologias digitais, o país forma 46 mil profissionais de tecnologia por ano, mas a demanda é de 70 mil, mesmo com a remuneração sendo até 3 vezes maior que a média nacional. Os participantes do programa terão apoio financeiro mensal inicial de R$ 100, que subirá para R$ 200 ao final da primeira fase, e podendo chegar a R$ 600 na segunda etapa para aqueles com melhor desempenho que participarem da residência em empresas parceiras. Os valores serão financiados com recursos dos programas e projetos prioritários de interesse nacional da Lei de Informática, com orçamento previsto de R$ 54,5 milhões. O programa é voltado para estudantes da rede pública e começa com 5 mil vagas distribuídas em 12 estados e no Distrito Federal. Daqui a 6 meses, outras 5 mil vagas serão disponibilizadas. As principais informações. Jornal é Notícia. As parcerias públicas privadas na educação básica têm crescido no Brasil, atingindo um recorde de projetos estruturados em 2024, antes focados apenas na construção e manutenção de escolas. Essas iniciativas começam a adotar novos modelos, como os voltados à educação socioemocional. A empresa Midlab, referência na área, vê esse movimento uma chance de ampliar o seu impacto, defendendo que as PPS

O Instituto vai acionar a entidade que fez o desconto para que comprove a autorização. Caso não haja comprovação, a entidade deverá devolver os recursos ao INSS, que fará o reembolso ao aposentado ou pensionista. O serviço de devolução pelo aplicativo Meu INSS é a primeira etapa do processo de ressarcimento de cobranças indevidas feitas nos contracheques de aposentados e pensionistas. Como resposta à fraude apurada e denunciada pelo trabalho da Polícia Federal e pela Corregedoria Geral da União, o governo federal determinou o ressarcimento a todos os lesados e o bloqueio de bens e contas bancárias de associações suspeitas de terem feito os descontos de maneira ilegal. Jornal é Notícia. Tira dúvidas do IR 2025. Falta muito pouco para o prazo final da declaração do Imposto de Renda, menos de uma semana. Porém, hoje a conversa é com quem já realizou a tarefa de entregar a declaração de ajuste anual do IR. Se você já enviou tudo direitinho e achou que tinha encerrado essa etapa, calma, ainda tem mais coisa para fazer. Quem explica é o professor Deibson Carvalho, da UDF. Após a entrega da declaração de ajuste anual, é recomendável que o contribuinte faça o acompanhamento do seu processamento na base de dados da Receita Federal do Brasil. O monitoramento é realizado acessando o portal ECAC na página da Receita Federal com a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Dentro do ECAC, acesse a opção Meu Imposto de Renda e escolha o exercício da declaração pretendida. O acompanhamento se faz necessário porque permite a visualização do resultado de processamento da declaração e, em caso de malha fiscal, possibilita ao contribuinte fazer a autorregularização, isto é, identificar as inconsistências apontadas pela Receita Federal e adotar os procedimentos corretivos, antes de qualquer procedimento de ofício por parte do fisco. A correção pode ser feita por meio de uma declaração retificadora do Imposto de Renda, enviada pelos mesmos meios utilizados para a declaração de ajuste anual. O professor David Daniel, da Faculdade Anhanguera, cita outras medidas que podem ser tomadas pelo contribuinte após a entrega. Também é essencial guardar todos os comprovantes e documentos utilizados na declaração por no mínimo 5 anos, já que a Receita Federal pode solicitá-los nesse período para conferência. Se houver imposto a pagar, é preciso ficar atento aos prazos para não incorrer em juros e multa. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado. Já quem tem direito à restituição, pode acompanhar o calendário de pagamentos pelo próprio portal ECAC ou pelo aplicativo da Receita Federal. As restituições, elas são pagas em lotes e corrigidas pela taxa Selic até a data do crédito. Portanto, mesmo após o envio da declaração, ainda há etapas importantes. Acompanhar, corrigir, se necessário, manter os documentos organizados e controlar os pagamentos ou restituições. O prazo final para a declaração do Imposto de Renda é 30 de maio. Jornal é Notícia. Seguem abertas até 31 de maio as inscrições para a 15ª edição do Curta Canoa, Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, um dos mais importantes eventos do audiovisual da região Nordeste. O festival será realizado de 6 a 13 de setembro no tradicional cenário de Canoa Quebrada, em Aracati. Podem participar da mostra cinematográfica, obras de até 20 minutos de duração, nos gêneros de documentário, ficção, animação ou experimental. O produtor cultural Adriano Lima dá todos os detalhes sobre o festival, que oferece de forma gratuita uma experiência rica tanto para a comunidade local quanto para turistas. É um festival onde tem uma mostra competitiva de curta-metragens, tanto brasileiros como latino-americanos. Trabalha também com filmes de longa-metragem, com filmes convidados, sem mostra competitiva. E apresentações desde shows, palestras, workshop, tudo ligado ao audiovisual. Também temos, por meio de uma programação diversificada de alta qualidade. Adriano Lima diz quem pode se inscrever para o Festival Curta Canoa. Pode se inscrever pessoas, sejam brasileiros, nato ou de país latino-americano, que tenha filmes de curta-metragem de até 20 minutos, podendo também mandar filmes longa-metragens que a gente possa fazer a escolha, a seleção O produtor cultural Adriano Lima faz um balanço do Curta Canoa, ressaltando a contribuição que o evento dá para a cultura ao longo de 15 anos de existência. O festival é uma contribuição social à comunidade de Canoa Quebrada e especialmente para o município de Aracati, onde cada vez mais a gente tenta envolver os moradores e turistas que frequentam a tradicional praia de Canoa Quebrada. O que tem impulsionado o desenvolvimento local. O projeto oferece oportunidade para adolescentes, jovens e crianças carentes aprenderem sobre cinema e ingressarem no mercado cultural, com oficinas, cursos e também na parte de animação. O Curta Canoa hoje é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, né? As inscrições podem ser feitas no site curtacanoa.com. Jornal é Notícia. Agora, as empresas brasileiras terão mais tempo para se adequarem à norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e passarem, então, a serem obrigadas a indicar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Isso porque o MTE publicou uma portaria que prorroga oficialmente o prazo para as alterações da norma regulamentadora entrarem em vigor. A atualização da norma obriga que as empresas incluam a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde no trabalho, que deveria ter entrado em vigor em maio. A prorrogação vai até 25 de maio de 2026. A especialista em direito do trabalho do escritório Albuquerque Melo Advogados, Thaís Nóbrega Teles, do Rio de Janeiro, capital, avalia que a prorrogação é importante para que empresas possam se adequar e incluir a norma regulamentadora de forma efetiva. A norma destaca que riscos psicossociais como estresse, assédio e carga mental excessiva devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores, integrando as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, o que a especialista Thaís Nóbrega Teles avalia que pode demandar tempo e dedicação das empresas. Como se tratam de riscos ligados ao exercício das atividades profissionais, claramente, as empresas precisarão de um tempo maior para mapearem o ambiente de trabalho e aplicarem as medidas necessárias. É importante destacar que o risco psicossocial é diferente dos demais riscos, pois as concausas podem ser multifatoriais e não apenas ligadas ao ambiente de trabalho. O nexo ocupacional não é de simples apuração, o que demandará uma